Eu terminei o ano pregando sobre o poder das palavras, da bênção. A bênção é muito poderosa. Quando nós falamos positivamente, quando nós falamos aquilo que queremos colher, é incrível. Nós estamos a investir no nosso futuro. Hoje eu quero falar sobre como falar sem palavras. Também é poderoso. Porque nós falamos muito sem dizer nada. Até que se nosso conduto é diferente daquilo que nós falamos, somos chamados hipócritas. Agora, se nós podemos falar sem usar palavras, nós somos louvados pelas pessoas por causa da vida diferente que nós temos. Quando alguém só fala sobre aquilo que aconteceu na sua vida, às vezes parece que ele está a vender um produto qualquer, não é? Ele está a tentar impressionar alguém, não é? Mas quando a nossa vida é transformada e essa vida fala, é a mensagem em si mesmo. E por isso eu quero falar sobre essa área. É incrível como a Bíblia fala mais sobre a nossa área prática, como nós vivemos, do que pelo aquilo que nós falamos. Muito mais matéria nesta área. São Francisco de Assis disse: devemos pregar o Evangelho em todo o tempo e quando for necessário usar palavras. Eu gosto muito disso. Quando for necessário, usamos palavras. Mas devemos pregar em todo o tempo, com as nossas ações, com aquilo que nós fazemos. E essa não nega a importância das palavras, mas é aquela moeda de dois lados. Um é aquilo que nós dizemos e outro é aquilo que nós vivemos. É a mesma moeda, é chamada a nossa fé. Não podemos ter um lado sem o outro. Não podemos ter fé sem obras. Não podemos ter uma conversa sem uma vida que condiz com a nossa conversa. Okay? Não podemos ter um sem o outro. Por isso é tão importante saber como usar aquela, né, aquela vivência para transformar o mundo em que nós vivemos. Ganhar sem palavras. Vamos abrir em 1 Pedro. Pedro, com certeza, fala mais nesse, não mais, mas fala tanto sobre essa área. Provavelmente porque ele era uma pessoa que falava muito. Falava, né? Pensava pela boca, né? Falava antes de fazer alguma coisa. E ele foi apanhado várias vezes com a pata na boca, né? Como nós costumamos dizer. Dizer aquele juiz que mais tarde ele, com certeza, estava arrependido. Não é? Uma vez ele arrependeu Jesus. Não é? Imagina. Não é verdade, Jesus! É? E Jesus tinha mesmo de chamar a atenção. Não é? Uma vez ele estava a fazer aquilo. Não, nunca vou fazer isso. Não, não. E depois logo caiu. Não é? Porque ele tinha a boca, né? Ele tinha a conversa, mas não tinha a vida que estava a dizer com a conversa. Mais tarde, depois de Deus tratar a sua vida, ele falou muito sobre a importância da vivência cristã. Como nós vivemos. Eu quero, nós vamos ler bastante em 1 Pedro, capítulo 2, mas eu quero começar em 1 Pedro, capítulo 3. Porque nesta primeira passagem, no primeiro versículo aqui, usa essa expressão, sem palavra, ganhar sem palavra. Semelhantemente, vós, por isso nós vamos ler em capítulo 2, porque é uma continuação. Semelhantemente, vós, mulheres, E essa passagem os homens gostam muito. Os homens gostam muito. Por isso, neste momento, homens, faz favor, tapa os ouvidos. Assim, não é para ti. Quando diz mulheres, não é para ti. Okay? É só para mulheres, não é para homens. Okay? Sede sujeitos aos vossos próprios maridos. Alguém diz amém? Homens, cala-te. Né? Porque os homens usam isso contra a mulher, muitas vezes. Né? Não é ser para usar contra a mulher. É para que a mulher, né, ler. Okay? Seja sujeito aos próprios maridos. Para que também, se algum não obedece a palavra, pelo procedimento da sua mulher, seja ganho sem palavra. Okay? Porque pela forma que a mulher atua, o seu comportamento serve para ganhar o seu marido. Okay? Serve para mudar uma pessoa incrédula, uma pessoa dura, uma pessoa agnóstica, uma pessoa, né, completamente longe de Deus, que a mulher tem aquele grande poder de influência. Se não abrir a sua boca. Oh, né? E só haja numa forma diferente. Ganha uma pessoa. Pronto, diz muito mais como fazer isso. Né? Pronto, talvez convém ler o versículo 7 também. As mulheres dizem, faz favor, leia o capítulo 7, o versículo 7. É? Porque não querem que a mulher leva. Essa não é para, essa não é um castigo. A Bíblia não é um castigo. É a manual da vida. Ok, versículo 7 diz, igualmente vós, maridos, cortai com ela, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco. Como é? Como devemos honrar alguém? Honramos uma pessoa colocando essa pessoa acima de nós. É a forma de honrar. Se nós colocamos a pessoa ao nosso lado, não é honra, é igualdade. Mas honra é quando nós colocamos a pessoa para cima. Okay? Sabe como as coisas funcionam? A Bíblia diz, a mulher... sujeita a ti mesmo ao teu marido. Em outras palavras, coloca a ti mesmo para baixo do teu marido. Depois diz ao homem, coloca a tua esposa para cima de ti. Como que isso funciona? Funciona. Quando o nosso coração é tratado por Jesus, nós temos essa capacidade de honrar uns aos outros. Procurar o bem para o outro. Não pisa. E neste comportamento em que nós honramos, é aquele cheiro do amor de Deus, é aquela presença do Espírito Santo, e nós criamos um ambiente em que as pessoas mudam. Nós mudamos e as outras mudam. Não é? A nossa, porque nós estamos a pregar uma mensagem sem palavras. Okay? Um vaso mais fraco. Como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidos as vossas orações. Se nós não fazemos isso, não vale a pena orar. É basicamente o que está a dizer, porque não vai ser ouvido. Se nós não aprendemos essa razão, a nossa religião está em vão. Se nós não deixamos Deus a tratar a nossa vida, né, o nosso caráter, e nós começamos a viver de uma forma diferente, não importa a palavra que nós falamos, não importa a forma que nós oramos a Deus, aquilo não é recebido. Okay? Agora, nós vamos voltar e ver nas outras passagens em capítulo 2. Sabe que a maior mensagem que nós temos é aquilo que as outras pessoas dizem de nós. Não é aquilo que nós dizemos acerca de nós mesmos. Nós podemos dizer, ah, mas eu mudei muito. E as pessoas mais perto de nós dizem, ah, é? Claro. Uhum. Com aquele sorriso. Por isso a Bíblia começa, né, fala sobre, e as mulheres, né, em casa, comporte bem para ganhar o seu marido. Sabe que com as pessoas mais perto, mais próximas de nós, são as pessoas mais difíceis de ganhar. Porquê? Porque eles conhecem-nos. Aqui nós damos o melhor cara, não é? Nós vestimos bem, nós somos assim, muito sorridentes, nós andamos com muita simpatia. Mas, pronto, vocês não vivem comigo. Vocês não sabem como eu me comporto antes de tomar café de manhã. Né? Estou a brincar. Mas algumas pessoas são horríveis antes de tomar um café. Tem que ter um café, pois fica normal. Ok, pronto, posso começar o dia. Né? Né? As pessoas conhecem a nossa atitude quando estamos chateados, quando estamos preocupados, como nós reagimos debaixo da pressão. Eles sabem que sai da nossa boca quando nós não cuidamos, quando não temos ninguém a pressionar. Né? Essas pessoas conhecem-nos. E são essas pessoas, não é? Ou com quem que nós trabalhamos, não é? que sabem como nós reagimos quando as coisas são injustas, quando há pressão, quando as coisas não correm bem. Eles sabem que sai da nossa boca como nós reagimos. E essas pessoas que vivem conosco diariamente são as pessoas que estão a ler a nossa mensagem. São as pessoas que vão dizer aos outros aquilo que tem acontecido na tua própria vida. Essas são as melhores pregações que nós temos. Não aquilo que nós dizemos de nós mesmos. Porque nós sempre falamos mais ou menos bem de nós mesmos. Sobre aquilo, porque nós tocamos nas áreas principais. As grandes mudanças principais. Mas as pessoas estão a ver aqueles outros detalhes, aquelas pormenores diárias. E eles estão a colocar isso na balança e estão a dizer, ah, pronto, houve alguma coisa mais, sabe? É? Por isso, Pedro, que é um melhor testemunho de uma vida transformada, é? Ele diz, não, começa em casa, não é? Porque se ganhar o teu marido, se ganhar a tua esposa, se ganhar a tua familiar, se ganhar uma pessoa com quem que tu trabalhas, por causa do teu, não é, comportamento, por causa da tua vida, sem abrir a boca, tu tens, não é, a verdadeira fé. Tu tens algo que mesmo funciona. Ok? E essa que Deus quer que nós, não é, cultivamos. Uma vida transformada. Nunca, eu não quero que nós aceitamos ou toleramos somente uma vida superficial. Ou religião, em termos de domingo. Mas que a nossa fé é vista em qualquer lado. Eu conheço alguns de vocês há alguns anos. Eu lembro, eu estava mesmo a pensar outro dia em certas pessoas olhando para a sua vida. Rapaz, eu lembro o primeiro dia que eu cheguei a conhecer essa pessoa. Puxa, aquela pessoa mudou tanto. Né? Eu estava assim, só observando certas pessoas e aquela calor, aquela, oh vai, eu lembro, pá, foi tudo, bem. Tanta resistência, mas agora olha para ele, olha como ele está a fazer as coisas agora, né? Tanta mudança. Essa, né, é a nossa mensagem. Só que a nossa atitude fala sempre muito mais alto do que, né, a nossa própria conversa. Até que as pessoas dizem, né, a tua atitude fala tão alto que não consigo ouvir as tuas palavras. Eu estava sempre, né, com aquele desejo de dar uma boa impressão, mas realmente, né, a nossa mensagem é lida por todo mundo. Pessoas passam por nós, eles observam. Tantas vezes eu tenho ouvido esse testemunho. Ah, pai, eu tenho notado alguma coisa diferente, não sei o que passa, né? Tu és diferente, ou essa pessoa é mesmo diferente. E depois logo sente aquele desejo de falar com eles. Mesmo essa semana, havia vários testemunhos, uma pessoa passando, queria falar, e o que passa? Começou a falar com pessoas da nossa igreja, de vocês, né, sem até ser procurado, é só porque notava uma coisa diferente. Eu acho que as pessoas estão à procura das pessoas verdadeiras. Estão tão fartos com superficialidade, com hipocrisia. Estão tão fartos das pessoas que são tão ocos, em termos de caráter, que está à procura de uma pessoa verdadeira. E quando encontra, diz, pai, isso mesmo. E abre a sua vida e começa a falar e tudo isso, porque nota uma certa esperança. Essa pessoa representa aquilo que eu não tenho. Eu quero isso. Eu quero isso. Também, vamos ler em capítulo 2, versículo 15. Diz que porque se é a vontade de Deus que fazendo o bem tapeis a boca a ignorância dos homens loucos. Sabe, quando nós fazemos bem, as pessoas que estão contra nós não têm argumento. Não têm nada a dizer. Eu conheço algumas igrejas em que houve certos escândalos por aquilo que eles pregam. Mas porque eles fazem muitas coisas, não é, para ajudar as pessoas com necessidades e tudo isso, é como que aquilo cancelou aqueles outros escândalos daquilo que foi dito acerca daquelas igrejas, porque fizeram bem. Fala com qualquer autoridade. Eu tenho chegado a conhecer certos políticos ultimamente, e aquilo que eles notam, porque eles observam a igreja evangélica, eles conhecem aquilo, e não somos conhecidos por dizer muito. Mas quando nós fazemos coisas em favor das pessoas com necessidades, até os próprios políticos prestam atenção e dão-nos honra. E a Bíblia diz que, não é, a tapa a boca. Os que na sua ignorância, não é, falam mal de nós, mas a tapa aquela boca por causa das coisas que nós fazemos. Se vocês têm medo de alguém andar falando mal de si, então tapa essa boca, não por com justificações, defesas, formas de confrontar aquela situação, criar um tribunal e juntar os testemunhos e esclarecer tudo. Não, a tapa a boca com uma mudança na vida, com um comportamento diferente. E Deus já tapa a boca, não há mais argumentos. Quando vocês, em tentar esclarecer tudo, e mostrar que tem razão pela forma de fazer, perdeu toda a razão. E é assim, quando nós tentamos usar as palavras para falar de nós mesmos, vamos usar as nossas ações, nossa atitude. Sabe que em versículo 14 diz, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Os governadores, vão fazer justiça, mas também vão honrar as pessoas que fazem bem. Como que eu disse, melhor pregação acerca da tua vida não vem de ti, vem dos outros. Né? Das outras pessoas que têm notado uma grande diferença. Eu tenho dois vizinhos que moram para cima de mim. E Carlos aqui, e Manuela. E Carlos, eu conheço... Quantos anos, Carlos? 15, 16 anos. Já é muito tempo. Passamos por muitas experiências juntos, não é? Pai, eu tenho visto, né, situações na vida de Carlos, né, altos e baixos, vitórias, derrotas, tanta coisa, tanta instabilidade. Mas eu e muitas outras pessoas têm comentado a mim, Carlos, que tu tens mudado muito. Esse último ano tem sido uma mudança radical na tua vida. E as pessoas notam isso. Notam. Né? Eu tenho notado. Eu já conheço há 15 anos. Né? Deus está a fazer algo poderoso. E neste momento, né, Deus está a usar Carlos de uma forma tremenda. Né? E está a usar Carlos para ganhar muita gente. Né? E... Estava, a primeira coisa a falar comigo hoje de manhã, disse, fui a Alenquer e nós falamos com uma família e eles estão tão sedentos e querem que nós voltamos cada semana e fazer uma célula lá. Não é? Uau, tremendo. Uma visita. Não é? Uma visita. Não é? E que Deus está, não é, criando. Ele sempre tinha esse desejo, mas não tinha, não é, aquela outra mensagem, o outro lado da moeda para produzir fruto. Mas agora tem. Né? Eu profetizo sobre ti, Carlos. Este ano vai ser um ano que Deus liberta o teu ministério como que nunca tem visto no teu passado e sempre tem sonhado acerca de ti. Deus vai libertar o teu ministério. Amém? Aleluia. Quero chamar Olga. Faz favor, Olga, pode chegar aqui. Oh, desculpa. Estava ali atrás, estava ali para tua irmã. É como Magna e Ângela, eu confundo, às vezes eu chamo a Ângela e é Magna. Não faz mal. Faz favor. Ela, eu falei com ela hoje, porque eu quero, sendo mãe, quero que ela fala do seu filho, aquilo que ela tem visto na vida do seu filho. Né? É difícil, né, de ver mudanças, né, dentro da nossa própria casa. Mas quando há mudanças, podemos dizer, é a verdadeira mudança. Né? Bom dia, paz de Deus a todos. Para mim é muito gratificante poder estar a testemunhar de mudança, e quando é para melhor é sempre bom, não é? E o João de facto mudou. Graças a Deus, mesmo pela graça de Deus, nunca foi um miúdo que nos desse muitos problemas. Só que quando Deus toca, nós nunca somos mais os mesmos, é impossível. E de facto o João tem vindo a ser tocado, tem vindo a ser transformado. E muita coisa mudou lá em casa, desde a música que se ouve, que é completamente diferente, desde até as chamadas de atenção, entre aspas, a nós pais. Oh mãe, olha as palavras. Quando foi a conferência, eu acho que foi assim, aquele toque supremo que Deus lhe tocou de uma forma sublime, em que ele vinha cheio, chegava à casa e falava-me do sangue de Jesus e dizia, oh mãe, mas olha, e olha, tu já falaste, mas nunca me falaste assim, como eu estou a falar, como eu ouvi falar. Depois dizia-me, olha mãe, já sei mais do Espírito Santo do que tu sabes há não sei quanto tempo. Aquilo estava tudo tão empolgado. Que de facto Deus começou mesmo a mudar a sua atitude. Nós às vezes esquecíamos-nos de orar pela refeição, então ele escreveu um grande papel ao pé da mesa da cozinha: vamos orar pela nossa querida e abençoada comida, e assim nós não nos esquecemos mais. Quer dizer, há uma série de situações, e isto que o pastor estava a dizer, que quando os outros notam a nossa mudança, nós temos um casal amigo, de quem ele é muito amigo, daquele do rapaz, que tem a mesma idade dele, e a mãe diz-me assim: Olga, mas o teu filho mudou mesmo, eu não sei o que é que se passa. O teu filho mudou, está diferente. E eu pergunto-lhe, mas porquê? Achas-lhe pior? Não, mas ele está diferente. Eu, às vezes até olho, ele, antes de começar a comer, ele ora, ele fala connosco de outra maneira, fala sobre a mentira, está sempre a dizer que isso não edifica, aquilo não edifica. E o que é facto é que realmente há mudança e estou muito grata a Deus por isso. Isto tenho que dizer também que estou grata a todos os jovens da Logos, que realmente, quando o pastor há bocado na intercessão falava dos sorrisos, eu penso que isso aqui é notório, nós entramos e temos sempre um sorriso, nós não passamos indiferentes, mesmo que ninguém se conheça, mas há um sorriso, e um sorriso é uma coisa muito bonita, cativa, e eu acho que os sorrisos vêm de Deus mesmo, e penso que é este acolhimento também que ajuda a que Deus realmente possa fluir nas nossas vidas. Estou muito grata a Deus por isso, e obrigada a todos. Amém, amém. Aleluia. E no trabalho, não é? O nosso testemunho do trabalho é tão, tão importante. Mas muitas vezes não conseguimos ou não podemos, não é, tirar o tempo do patrão para falar de Jesus, para fazer uma célula no tempo do trabalho. Não convém, essa não é um bom testemunho. Não é? Há certas situações que não podemos, mas sabe que o teu comportamento fala mais alto do que as tuas palavras. E então eu pedi saudade. Ela trabalha para a Câmara de Lisboa e que trabalha com outro irmão da nossa igreja, Zé Joaquim, que está aqui. Que também é nosso vizinho, uma família tremenda que eu adoro muito. Então eu quero que um colega, né, fale do outro colega. Bom dia, igreja. É com grande alegria, e alguns já partilhei com eles sobre a amizade e o amor que eu tenho por um colega que se chama José Joaquim Lourenço. São 26 anos de trabalho juntos, muito conhecimento e uma transformação, pela graça de Deus, muito grande. Não só eu sinto, como o resto de colegas que não são crentes. E tenho uma colega minha na minha sala, quando ele entra fica feliz. Olha o Zé, porque ele tem o cuidado de todos os dias, desde que tenho a oportunidade de nos ir cumprimentar e saber como estamos. Comigo, graças a Deus que o Zé, desde o dia em que eu o conheci, nunca foi uma pessoa indiferente. Não sei, o Senhor talvez tivesse qualquer coisa entre nós que só veio a manifestar mais tarde. E há 4 anos, salvo erro, ou 5, quando nos encontramos num jantar, num almoço, no Cabeça de Montar Chique, no pavilhão, para minha alegria e para espanto dele, estás aqui, tu. Ah, está bem. Olha, nunca fui a lado nenhum, mas estou aqui. Disse, tu estás, graças a Deus por isso. Passado uns dias, no emprego, o Zé foi ter comigo e disse, então, mas tu não vais à igreja Logos? Não, eu vou à igreja a Carnaxide. Mas nós precisamos estar onde o Senhor está e onde a palavra do Senhor é dita e lida tal qual ela é. Sabes, vai que te vais sentir bem. Temos uma diferença grande. É que quando entramos, nenhum dos irmãos nos aponta um dedo, mas abre-nos os braços e recebe-nos. Lembras-te, Zé? Deus ama-nos tal e qual como nós somos e perdoa-nos a cada momento desde que nós sejamos contritos e arrependidos. A partir de determinada altura, comecei a ver o Zé todos os dias ir ter comigo mais assiduamente. E para vocês saberem, a mudança que é tão importante na vida de um jovem que se conhece, na vida do irmão a quem nós amamos, e ouvirmos falar dele, quando eu conheci o Zé era conhecido pelo Zé. Zé, perdoa-me eu dizer isto, Zé Chinelo. E eu vou-vos dizer porquê, porque o Zé queria era praia e miúdas. Então, ia preparado, calção, chinelo, desde que fosse verão, era fazer o mínimo possível de trabalho e vazava o Zé para a praia. E todos os dias eu conhecia uma miúda nova com o Zé. Até que o Senhor lhe pôs a Lígia no caminho dele. E ele começou a notar-se a responsabilidade de sentir de família. Uma coisa diferente. Começou a deixar mais o chinelo e o calção e começou a aparecer mais com a Lígia e depois por aí fora. Eu tenho visto um grande progresso na vida do Zé espiritualmente e profissionalmente. E vou-vos dizer, o Zé, ainda na sexta-feira, eram para aí umas 5:15, e o Zé chegou ao pé de mim e disse, então, eu digo assim, então, mano, vais-te embora já? Diz ele assim, não, ainda tenho que ir informar estes processos que eu não quero deixar nada pendente para segunda-feira. E o Zé vê-se o trabalho dele, ele, sou eu por acaso, até que eu distribuo, que lhe entrego a ele e a todos os colegas dele, porque fazemos parte de um departamento que está ligado ao trânsito em Lisboa e tem muita coisa, e são 8 fiscais, mas o Zé recebe, despacha e entrega. Por isso o Zé, este ano até profissionalmente, graças a Deus, foi uma coisa muito boa. O nosso diretor de serviço elogiou o Zé e disse, Zé, eu vou-te dar esta nota porque eu tenho visto uma grande mudança em ti. Graças a Deus, é o espelho de Deus, que está, a luz de Deus que está a refletir nele. Amém. E todos os altos e baixos que eu na minha vida tenho tido e que ele também tem, ele partilha comigo e eu partilho com ele. Eu tenho-lhe dito sempre a eles, é, tu davas um bom pregador, porque antes do Zé se virar para Cristo, desculpem lá, eu tenho que me alongar, mas há coisas que nós temos que dizer. Antes do Zé se virar para Cristo, o Zé estava ligado a muitas coisas, tudo concerne em alimentação e macrobiótica e, para além disso, outras coisas paralelas. E o Zé chegava e tinha uma lição sempre ali estudada e dizia, tu estás gorda porque tu abusas disto, tu fazes assim, tu fazes assado. Tu tomaste... Eu tive uma queda... Eu caí do comboio há cerca de 19 anos, caí do comboio de Sintra a chegar à estação do Rocio abaixo e tive muitas infiltrações de cortisona. E o Zé dizia, isto é cortisona, tu tens que eliminar isto, mas tu tens que fazer assim, assim, assado. Não. E o Zé agora, quando me vê abatido, o Zé diz, ele está lá, ele está a cuidar de ti, está a cuidar de nós, se firme. E é a mesma coisa que eu lhe digo a ele, Zé, a começar em mim, muda. Eu te quero mudar. Tu também queres mudar e eu vejo a luta que ele tem com ele próprio em querer mudar em várias áreas ainda que ainda não conseguiu mudar. Mas é notório. Graças a Deus pela vida dele, pelo testemunho que ele dá, porque os próprios colegas desse tempo veem uma grande mudança no Zé e dizem, o Zé está diferente. Glória a Deus por isso. Aleluia. Ah, só olha para uns pelos outros, né? Há grandes mudanças, há grandes milagres aqui, né? Eu não quero envergonhar ninguém, mas meus filhos estão sempre sujeitos de ser exemplos das minhas pregações. Às vezes eles, oh pai, não faz isso. Agora a Kátia faz parte da nossa família, então agora ela está sujeita a isso, não é? Mas algumas semanas atrás eu tive de encostar ela à parede, né, e falar com ela sobre certas áreas e que ela não gostou. Então foi... saiu assim sem falar, né, para a escola e coisas assim. E durante o dia ela mandou uma mensagem e em inglês e ela disse basicamente, eu só quero que tu tenhas orgulho de mim. E eu olhei para aquilo e disse, mandei logo, disse, eu tenho muito orgulho de ti. Mas sabe que eu, essa semana eu tive outra oportunidade de sentir orgulho por causa da Kátia. Eu estive a comprar o passe para ela e a senhora lá que vende o passe em Bucelas sabe que ela está conosco agora. E ela disse, sabe que eu tenho visto uma grande mudança em Kátia. Ela não é a mesma. Eu vou dizer, eu senti naquele momento um grande orgulho. Mudança. O nosso testemunho fala mais alto do que as nossas palavras. Ela pode andar por toda a vila, por todas as pessoas que ela conhece, dizendo, eu mudei. Mas sabe que o nosso comportamento, aquilo que não somos naturalmente, sem abrir a boca, fala mais alto. E quando uma pessoa que nos conhece fala, e porque ela fala não somente a nós, mas os colegas que estavam ali, sabe que ela mudou. E as outras, eu sei, ela mudou mesmo. Graças a Deus. Esse é o poder, esse é outro lado de moeda. Quando nós falamos, é importante falar bem, mas nós temos que agir bem. Por isso, Tiago, em capítulo 2, até três vezes naquele capítulo, ele diz, fé sem as obras é morta. Três vezes. Ele frisou isso. Não pode dizer que tem fé se não tem uma vida que fala daquilo que tu estás a dizer. A fé sem as obras é morta. As obras não nos salva, mas é a consequência, é o resultado, é a prova que não somos salvos. Fala daquilo que já aconteceu no homem interior. Sabe que a nossa fé é diferente do que qualquer... Eu estava a pensar sobre isso, não é? Se um muçulmano faz mal, as pessoas não falam muito. Não é? Se alguém lá das religiões do hindu ou budismo ou coisa assim fazem mal, não fala muito, mas se um cristão que é notado pela sua fé faz mal, todo mundo fica escandalizado, fala dessa padre que abusou aquela criança e aquela coisa, né? Falam, escandaliza, é um escândalo. Se um muçulmano faz isso, não fazem uma onda, né? Não falam. Se um outra religião abusa ou viola alguém, não faz. Mas se um cristão fazer mal, mentir ou roubar, ou coisa assim, é um escândalo. Por quê? Porque a nossa fé é uma mudança interior que todo mundo reconhece. Por causa daquela experiência, a pessoa é diferente. E se a pessoa não comporta de uma forma diferente, é hipocrisia, é uma mentira. Okay? Por isso, quando nós passamos pelas situações diversas, essas situações, essas provas da nossa fé, servem para revelar ao mundo a diferença entre a fé que nós temos e a religião humana. Okay? Porque quando nós passamos pelas situações difíceis, pressões, acusações, perseguições, alguém falar mal de nós, alguém tratar-nos mal, uma forma de injustiça, essa serve, porque essas são planeadas por Deus. Eu creio que as provas servem para testemunhar ao mundo a mudança que aconteceu na nossa vida. Agora, se nós respondemos às provas como qualquer outra pessoa no mundo, qual é a diferença? Qual é o valor daquilo que temos? Não temos valor nenhum. Não temos nada que serve de traição para ninguém. Mas quando nós somos amaldiçoados, respondemos com a bênção. Quando nós somos maltratados, nós respondemos com perdão. Quando nós somos roubados, nós respondemos com misericórdia. Nós temos toda razão para responder com justiça, vingança. É como estava no coração, lutar contra aquele homem velho. Vai lá, baixa, baixa, baixa. Graças a Deus venceu. Quando responda, né, com outra atitude, né, o nosso testemunho tem o poder de transformar outras vidas. Né? Porque a nossa resposta, por isso as madres, na história da igreja, as madres eram os maiores testemunhos do Evangelho. E a Bíblia fala que as madres, no finais do tempo, vão receber a honra dupla, né? Porque eles testemunharam a sua fé com a sua própria vida. Eles seguiram o exemplo de Jesus, não abriram a sua boca, né? Mas com a sua própria vida, né, deu testemunho de Jesus Cristo. Espero que a maioria de nós, talvez alguns de nós, um dia vamos morrer para a nossa própria fé. Depende de como que Deus nos envia, o que acontecerá no futuro. Mas a maioria de nós provavelmente não. Mas nós, diariamente, nós somos postos à prova se nós vamos viver a nossa fé ou viver como o mundo. Quando alguém pica, né? E Deus não está tão interessado, né, naquilo que acontece, né, em lugares em que nós sabemos que nós temos que ser cristão. Mas Deus, né, sabe que aquilo que acontece em casa é aquilo que realmente vai acontecer em todo lado. Por isso ele foca e ele frisa, né? Em casa, ganha o teu marido com o teu comportamento. Em casa, ganha a tua esposa. Ah, mas ela não obedece a palavra. Ela não faz aquilo que eu quero, né? E ela deve ser. Se ela é cristã, ela tem que fazer isso. Então, com o teu comportamento, sem palavra, ganha ela. Ganha a sua submissão por a forma que tu ages, não por aquilo que tu dizes. Honra é a remédia. Eu estou a escrever um livro em um dos capítulos que eu está quase a acabar. O título desse capítulo é Honrai a Todos. Essa vem de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17. Diz que honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o Rei. Honrai a todos significa todos. Significa as pessoas mais fracas, significa as mulheres, significa os homens, significa os difíceis, significa quem que não merece honra, significa as pessoas diferentes que nós. Honrai todos significa considerar outras pessoas mais importante do que a ti mesmo. Quando nós vivemos por aquele princípio, porque eu vejo nesta passagem, quando fala sobre o conduto cristã, fala sobre a nossa atitude, a relação da autoridade, fala sobre como nós devemos, né, agir no nosso trabalho, em versículo 18, fala sobre tanto da nossa situação em casa, fala sobre todas as áreas da nossa vida. Leia esta, capítulo 2 e 3. Mas no meio disso, não é, para mim, o remédio: honrai a todos. Se honrar alguém, não vai falar mal daquela pessoa, não vai dizer, mas eu conheço a pessoa e ele é assim. Não. Não coloquei ele numa caixa em que não há saída. Não é? Diz que não, ele tem passado, mas eu sei, ele, não é? Está em mudanças. Deus está a fazer algo na sua vida. Não é? Dá sempre aquela esperança. Vai haver mudança. Não é? Fala daquilo que tu queres ver, não somente daquilo que estás a ver. Não é? Essa é tão importante. Se nós vamos ver mudança nas vidas das pessoas com quem que nós convivemos e queremos ver mudança. Se estava com uma pessoa que tu consideras chata e tu queres mudar aquela pessoa, não é por ser chato que vais mudar uma chata. Não é? Por ser exigente, não vai ter, não é? Vai ter submissão à obediência. Não é? Se é duro, não vai produzir, não é, uma pessoa submissa. Não é? Não funciona assim. Funciona quando tu consegues considerar essa pessoa mais importante de ti mesmo. Não é? E começa a honrar e falar bem acerca da sua vida. Essa que provoca um ambiente em que as pessoas mudam. Não é? Confiança é muito importante. E confiança nós temos que ceder. Eles não têm que ganhar confiança. Eles, não, cede, confia. Não é? Faz um passo. Deus coloca-nos em situações. E quando nós estamos assim, nesta posição com Deus, em que Deus, não é, nós queremos ser como Deus, nós queremos ser transformados por Deus, eu vou dizer, não temos nada a temer. Quando nós vivemos e andamos, agimos assim na carne, fazendo aquilo que apetece e servindo a nós mesmos, não somos muito nervosos em relação à autoridade. Mesmo chegando uma polícia à nossa porta, ficamos logo, o que é que eu fiz? Ah, para eles descobrirem. Ah, eles vêm. É? A nossa consciência nos acusa. É? Então, mesmo em todos os sentidos, temos dificuldade com autoridade quando nós sabemos que não estamos bem. É? Porque Deus colocou autoridade para, não é, fazer justiça, não é, mas também para louvar os que fazem bem. Disse isso em capítulo 3. Então, os dois sentidos, para corrigir, trazer justiça e para dar elogios, não é, ao bem. Agora, se nós estamos a fazer o bem, não temos que temer autoridade. Não é? Se estamos bem com a nossa atitude, se estamos a agir bem, não temos que... Ah, vem o patrão, vem! E logo começamos a trabalhar. Não. A autoridade é o nosso amigo, não é? Que nos proteja, que nos promova, que faz bem a nós. Porquê? Porque Deus tem feito uma obra na nossa vida, a nossa atitude é diferente. A atitude é diferente quando nós fazemos por natureza aquilo que nós devemos fazer. Uma coisa que, quando eu vejo uma mudança, eu olho para as coisas, os pormenores, os detalhes. Não é? Uma pessoa que nunca arruma a casa. Não é? Tem meias por todo o sítio. Não é? As cuecas assim estão penduradas assim no teto. Não é? Tira a roupa e, não é, faz assim. Nunca convido ninguém à casa. Porque tem medo. Não é? Mas vive assim. E quando a pessoa tem na sua vida, não é, tratado por Deus, nota que, mesmo em pormenores, não passa pelo lixo no chão, pega no lixo, põe na caixote, não é, faz aquilo, arruma as coisas, faz por natureza. Em vez de somente suja o prato e deixa para outra pessoa lavar, suja o prato e lava logo. Essa mostra uma mudança. Quantos pais querem ver mudanças dessas em casa? Não é? Quantas esposas querem ver essas mudanças? Uma, não é, Eu posso dizer a muitas pessoas, né, eu sou um homem diferente. Eu, né, mudei muito. Mas fala com a minha esposa primeiro. Se ela disse a mesma coisa, então pode confiar em mim, que eu tenho mudado. Se eu tenho, né, em coisas, porque eles vão ver aqueles pormenores. E da vossa vida? Em casa? Vocês são um bom testemunho? A quem que, com quem que tu vives? Não fala aos outros que a tua mensagem, né, não é verdadeira em casa. Sabe que o melhor, né, testemunho que vocês têm é quando vocês saem juntos, de mãos dadas. Né? Saem de casa sorrindo, rindo, beijando, né, com a sua esposa. Saem assim, né, falando, rindo. Né? É o melhor testemunho. Quando vocês estão na igreja, quando vocês saem da igreja, o melhor testemunho que nós temos da nossa igreja não é aquilo que acontece aqui. É depois, quando estamos no café, no restaurante. Quando saímos, quando passamos alguém, né, nos transportes, quando, assim, quando estamos numa fila qualquer, né, e alguém entra e tenta tirar o nosso lugar, e qual é a nossa reação? Né? O nosso melhor testemunho como igreja é fora dessas paredes. E como que eu quero começar este ano? Porque eu creio que este ano é o ano que Deus vai aumentar a nossa igreja de uma forma impressionante. Mas eu vou dizer, não é, que me interessa mais do que cadeiras cheias, é um bom testemunho em todo lado. Aquele cheiro do Evangelho, aquela palavra pregada, né, pela vida, pelas vidas transformadas. E se vocês têm uma situação que prova, né, a vossa fé neste momento, né, seja problemas em casa, seja problemas no trabalho, seja problemas com um vizinho qualquer, seja problemas, né, com o relacionamento, porque qualquer pecado tem a ver com relacionamentos. Não há pecado sem envolver duas pessoas. Okay? É sempre no contexto de relacionamentos. Por isso, para vencer o pecado, tem que andar bem nos relacionamentos. E fazendo isso é um bom cheiro, um bom exemplo. Por isso, Deus coloca-nos em situações que prova a nossa fé. E quando vem aquela prova, nós estamos rodeados por um grande número de testemunhos. O que é que ele vai dizer? Como que ele vai reagir? O que vai acontecer agora? E quando nós temos aquela resposta certa, quando nós agimos de uma forma, não é, como que Jesus, não é, e reagir, quando nós fazemos que aquilo que é contra, não é, de moda, mas conforme a palavra, as pessoas dizem, pá, essa é uma diferença. É diferente. É diferente. Eu lembro, eu tenho dito isso muitas vezes, eu tenho aprendido mais acerca do meu pai depois ele morrer do que antes, infelizmente. É? Mas eu lembro uma vez que eu recebi, depois que ele tinha morrido, alguém lá da Alaska enviou um artigo que tinha saído no jornal da Alaska, da nossa cidade. E nesse jornal era um artigo sobre o meu pai. E falou sobre o seu caráter, sobre a sua honestidade, a forma que ele promovia, porque ele era político, não é, na área. Era presidente da Câmara durante um tempo, trabalhava muito com a área da educação, além do trabalho que ele tinha profissionalmente. E ele nunca promoveu a si mesmo, era sempre outras pessoas a promover, né? Ele nunca concorria para qualquer posição. E ele disse que uma vez que ele concorria mesmo, e ele perdeu. Mas durante 20 anos, né, em termos de profissão política, era sempre outras pessoas que promoveram a sua vida. E esse artigo falou não sobre as suas conquistas, aquilo que ele conseguiu fazer para o bem da cidade, mas eles falaram mais sobre o caráter que ele tinha, um bom testemunho, né, entre todos, né, toda a sua cidade. Eu fiquei assim tão orgulhoso, né? Infelizmente não aproveitei muito tempo com meu pai, é uma coisa que eu lamento, estando tão longe sempre, né? Vivemos o oposto do mundo, mas essa para mim deu-me aquele desejo, eu quero ser como ele, eu quero ter um bom testemunho, eu quero que as outras pessoas falem de Jesus, que eles estão a ler na minha vida, né? Ver isso. Alguns de vocês têm feito aquelas asneiras. Agora, levanta. Cria um testemunho. Não fica assim. Não ande pelo caminho mais fácil. Sabe que o caminho mais fácil, a maioria das vezes, é o caminho errado. Faz aquilo que é mais importante. Sabe que perdão não apaga os danos causados pelo pecado. Mas uma mudança na nossa vida, restituição, restaura aquilo que foi danificado. Tu podes, depois de magoar alguém, dizer, ah, perdoa-me. E a pessoa pode dizer também, eu perdoo-te. Mas há danos, há distância, há feridas. As coisas não são iguais como antes. Não é? Agora, tu podes criar um bom testemunho. Se restauras esse relacionamento. Às vezes, não é só com palavras, é com ações. Restituição. Não é? Fazer outras coisas. Eu creio, irmãos, eu creio que nós temos muitas mensagens para pregar na nossa vida. Temos muitas coisas para dizer sem abrir a nossa boca. E provavelmente há muitas situações neste momento que vocês estão a confrontar. E vocês estão a ter aquela atitude de queixa e não... Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu não concordo, eu fico... Senhor... Né? E às vezes não culpamos a Deus. Deus, por que tu me abandonaste? Por que estou nessa situação? Não. Como tu vais reagir? Né? Porque o mundo está, né, a ouvir agora a tua pregação. É a tua vez para pregar. O que é que eles vão ouvir? Mensagem sem palavra. Amém? Ok. Vamos ficar em pé. Em versículo 20, nesta passagem, diz que se nós sofremos por fazer mal ou por pecar, Então, o nosso sofrimento é merecido. Mas se nós sofremos por fazer bem, então é louvado. Nós temos, às vezes nós sofremos por fazer bem. Chamamos nomes, gozar, virar contra nós, odeia-nos, ter ciúmes de nós, seja qual for a forma que nós sofremos. Mas se nós sofremos porque estamos a fazer as coisas certas, a nossa consciência está tranquila, nós estamos em paz, o amor de Deus flui, Deus nos sustenta, Deus está ao nosso lado e nós vamos receber a vitória final. Agora, se nós entramos na carne e pecamos, então todo o sofrimento que nós passamos é o pagamento. Merecemos. Não podemos queixar. É aquilo que nós merecemos. Por isso é importante, irmãos. Deixa aquela moeda cair. Aqueles dois lados. Da bênção, do poder de que nós falamos. Mas também naquele outro lado que é tão importante. A mensagem que nós pregamos sem falar. O nosso comportamento. Deixa aquela moeda cair bem dentro do nosso coração. Faz aquela clique. Ok. É isso que eu vou fazer. 2008. Eu vou pregar a mensagem de Deus, o Evangelho, em todo lado. Em casa, no trabalho, com os meus vizinhos, na igreja, na minha cela, em todo lado. Eu vou pregar o Evangelho. E quando for necessário, eu vou falar também. Eu vou usar palavras. Amém? Pai, nós pedimos agora, em nome de Jesus, que essa seja o nosso lema, a nossa direção para este ano. Que não vamos somente falar de Ti, mas nós vamos mostrar pela nossa vida que Tu realmente vives e nos transformas e nos libertas. Senhor, faz em cada vida, cada pessoa presente aqui, uma mensagem que pode ser lida e abençoar muitas pessoas. Faz isso, Senhor. Transforma este mundo pela transformação que Tu estás a fazer em nós, Pai. Faz isso, nós pedimos. Amém. Aleluia. Eu quero dar uma oportunidade. Se alguém ainda não conhece Jesus, a primeira transformação é aquilo que acontece na nossa vida. Se não conhece Jesus, faz um passo. Eu vou ficar aqui em frente. Okay? Faz um passo depois que nós terminamos para dizer, não, eu quero. Eu preciso essa transformação na minha vida. Amém? Aleluia. Aleluia, Jesus. Pai, nós pedimos agora que essa decisão seja aquela decisão que arranque ano 2008. Comece, Senhor, um novo propósito, um novo rumo, nova forma de agir. Pai, nós pedimos agora em nome de Jesus, Senhor, que não vai haver ninguém aqui que não tenha feito esse passo. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Aleluia.